já não somos tão apaixonados. O que aconteceu com nosso amor? Quase sempre vai dormir no quarto ao lado. Feito caça a fugir do caçado. Posso ver no seu olhar a incerteza. No sofá não tem espaço pra nós dois. Me avisa que o jantar está na mesa, mas tá sem fome e só vai comer depois. Nosso sorriso no porta-retrato me leva pro passado e faz lembrar que o sonho custava tão barato, mas o coração não quis pagar. Ela já não fala que me ama, nossos beijos já não são mais de novela. É só pra cumprir tabela, é só pra cumprir tabela. Tá faltando lenha nesta chama, e as vezes que eu faço amor com ela. É só pra cumprir tabela, é só pra cumprir tabela. Nosso sorriso no porta-retrato me leva pro passado e faz lembrar que o sonho custava tão barato, mas o coração não quis pagar. Ela já não fala que me ama, nossos beijos já não são mais de novela. É só pra cumprir tabela, é só pra cumprir tabela. É só pra cumprir tabela, é só pra cumprir tabela.